Bom dia! Como é bom ter a sua companhia! Continue ligado na sua Maceió AM 1020. O rádio está sempre em evolução. E agora com a internet vai muito mais longe. O rádio está muito além de apenas tocar música. Além de ser um veículo companheiro, te informa, te dá mobilidade e segurança em informações. O que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade? E o telefone serve? O rádio se comunica com você e com sua comunidade usando a mais importante e tradicional ferramenta de comunicação em todo o planeta: a voz humana. Presente para Emerson. O rádio é o palco do teatro da mente. Mexe com suas emoções e também com sua imaginação. Atenção, tripulação de bordo, preparar para decolar. O rádio te faz lembrar os bons momentos do passado, faz parte do seu presente e te guia para o futuro. Quando você se sente sozinho, lá está o rádio para te fazer companhia. Quando você está triste, o rádio te deixa feliz. E quando você quer ficar bem informado, o rádio é o primeiro a te mostrar os fatos e acontecimentos com responsabilidade e credibilidade. O rádio estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração. Rádio tocando o que toca você. ZYH 247, Rádio Maceió, 1020 kHz. Rádio Cultura de Arapiraca Limitada, emissora do Grupo GB de Comunicação, Maceió, Alagoas. Câncer de próstata, impotência sexual, envelhecimento precoce, depressão, estresse estão ligados diretamente à falta de sexo. Homens inteligentes usam Teseus 30. Teseus 30, além de combater tudo isso, combate também a ejaculação precoce. Quer potência sexual? Quer ereção prolongada? Quer uma parceira feliz? Teseus 30, o mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais. O tempo vai passando, a idade vai chegando e com ela um certo peso, não é verdade? Dói um osso ali, uma friagenzinha aqui. Ah, como dói! Então você precisa conhecer Osteoforce. Osteoforce é a força que seus ossos precisam. Osteoforce é um suplemento que foi desenvolvido para auxiliar na manutenção saudável de ossos e dentes. A combinação de cálcio, magnésio, manganês com colágeno hidrolisado ajudam a prevenir e combater a osteoporose e o reumatismo, além de eliminar as dores no corpo. Tenha ossos saudáveis e fortes com Osteoforce. Você encontra Osteoforce nas lojas Erva Doce e Doce Ervas, ou receba no conforto da sua casa através do Disque Entregas 987690464 987690464. Maceió AM. Música e informação na medida certa. Mais música pra você. O sucesso está de volta. Quero saber se todo meu carinho e devoção eu dei a ti. Diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar. Te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz. Diz meu bem, o que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei